Alfa, Papa, Alfa, Charlie Mike, transfere, arremeteu. Alfa, Charlie Mike, ele mantém a 2 mil pés, confirma a intenção. Atenção, novo procedimento, setor, Alfa, Charlie Mike. Vai ser autorizado o voo na PE de Cari a 2 mil pés. Alfa, Charlie Mike. Apareceu para 2 mil, voando na PROA de Cari, Alfa, Charlie Mike. Andres 1, se eu tiver a sua identificação, desse é nível de voo 1-1-0, vai na proa de Ubrim. Aqui na proa de Ubrim, descendo para 110, Andres 1, 7-0. A Fatale Médio, qual foi o motivo da remetida? Não, estou cansado. Alfa Charlie Mike, autorizado para a proa de pitch, para novo procedimento. Autorizado para a proa de pitch, para novo procedimento, Alfa Charlie Mike. sinal não escuta? Não, foi autorizado o sinal do procedimento TLS Zulu, reposto localizador. Autorizado usar o sinal do procedimento TLS Zulu, reposto localizador, Alfa Mike. Dolo é o Papa Romeu Tan, Mike Alfa Terra, pedindo autorização de reposto da posição S para a posição 14. Autorizado, reposto S, Mike Alfa Terra. Alfa Charlie Mike, torre 1 no 8, decimal 95. 95, Alfa Charlie Mike. São 3, 1, 7, 0, vou indo pro Egito Cari. Pro Egito Cari, São 3, 1, 7, 0. 1 no 9, 0 graus, 1 no 7, 9. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Reporte quando visual. Turbulência de médio e severa no final da pista 28. Não, obrigado pela informação. Tá voando o CARI, descendo 2000, tem restrição, com altímetro 1017, com ver? Afirmativo, reposta localizador. Reposta a voz. Salvador, boa noite, Centro 3520, informação Foxtrot. Centro 3520, essa é a identificação, desse nível de voo 0100-110 na praia de Uprim. Prezado voos, bicho 2-0, tá uma forte alemã. 1-0 na praia de Uprim. Ok, 1-1-0 pro de Uprim. Possibilidade efetual X-Ray pra pista 18, ou universo de luz? Centro 3520, afirmativa, aguardo direção para o procedimento. Papa Alfa Charlie Mike no solo 18, ao liberar, chame o solo Salvador 121 décima 1, confirme o pátio e destino. Sim, sim, uma boa noite. Boa noite. Salvador, Papa Alfa Charlie Mike, da Juliette, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, prossiga. Já tá com só pra informação, o... É, tá no mínimo aqui, tá? A 28. Sim, tchau pra Charlie Mike. Então, 3520 autorizado, vou na praia de Serra Vitor, 362, para o procedimento ILS-X-Ray da pista 28. Pronto, Serra Vitor, 362, 3520, confirme restrito nível 1-1-0 ainda. Vou autorizar o destino 2500 pés, ajustado no 097. 2500 pés, 0 no 0, 3520. Então, 3-1-0, complexo final do LS Zulu, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, a torre. Salvador, Plan 3170, bom dia. Plan 3170, bom dia. Continua a aproximação. Reporte plano visual com campo. Informa chuva moderada, pista molhada, vento 200 graus, 159. O ajuste no 097. Ok, 2017, vai informar com a nossa distância antes da força. Uma palavra de telemarque ao sol. Autorizado o cruzamento da 1735 até a estante. Até mais tempo. Então 3170 no solo 26, ao liberar, chame solo Salvador 121, décima 1. Aqui, 211 ao liberar, então 3170. Índia, Patiuno, até a posição 07. Até a posição 07, 07. Então, 3520, autorizado o sinal do Índia, X-ray, pista 18, reporte ao localizador. 3520, no portal estabilizado, localizador, pista 28. controle Salvador até 3520, estabilizado curso localizador 328. Frente com a platina do LS6, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Salvador Otan 3520, está a 1,5 milha do Serra Vitor 364, baixa travada da X-Ray. Então 3520, continua a aproximação, reporte quando visual com o campo, informa chuva moderada, pista molhada, vento 200 graus, 20 nós, o ajuste no 097. A gente prossegue aguardando, reportará quando visual para autorização de pouso 3520. Pista vista, TAM 3520. TAM 3520, pista livre, pouso autorizado. Pista 28, vento 200 graus, 189. Autorizado, pouso 3520. Então 3520, no solo aos 36, ao liberar, próxima à esquerda, chame o controle solo 121, décima 1. Levando à esquerda, 21, 1. 3520, livrando a nossa escuta. Isso é 3520, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 3520. Golfo 2L. Maçom Golfo com série. Autorizado João Pessoa, nível 370. Decolo da pista 10, primeira curva à esquerda, corrigindo. Decolo da pista 28, a primeira curva à direita, na saída Aron. Aron Aru. Rota Ups 17. Aciona no transponder 5007. Controle salvador opera em 120.8. 370 autorizado para João Pessoa via Presulo 17. Decola da pista 28, curva direita, perfeita saída Aron, Aru. 5007, transponder 208 ao controle. Correto, reporte pronto para o pushback da 3520.